Atenção, Mr. Landra, Mr. Corral. Vamos enriquecer até à bola. Mesmo que vá esfarrapadinho, sem três braços para casa. Señor José Gaudencio, repito, lo señor José Gaudencio, que fue encontrado los seu billete del número del contribuyente, por favor, contactar la cabina del son. Obrigado. Trabalhando com o programa, foram estudadas em 78 e ficaram a saber nada.